Meus irmãos, nós estamos começando uma série de ministrações sobre a família. Nós, guiados pelo Espírito Santo, declaramos que esse é o ano da família. O que é que nós queremos com esta declaração? Definir que a nossa caminhada cristã neste ano tem como alvo nosso crescimento espiritual para que nossa família seja poderosamente alcançada. Aonde falta salvação, que venha salvação. Aonde falta harmonia, que venha harmonia. Aonde falta alegria, que venha alegria. Aonde falta unidade, que venha unidade. Aonde Satanás destruiu, quebrou, que o Senhor venha e opere com restauração. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. Mas nós temos aprendido que Deus não se manifesta por intromissão. Deus é santo, Deus é justo, Deus é um Deus de planos perfeitos. E se tem uma coisa que Deus não faz é invadir um lugar, uma vida, um assunto e operar só porque Ele tem poder. Deus não faz isso. Quando Deus quis intervir na terra, na história do homem, Ele não fez manifestando o seu poder de qualquer forma. Ele fez através de Jesus, o verbo vivo encarnado, que se fez homem, porque o homem tem domínio e autoridade sobre a terra. E através de Jesus, homem, Ele opera os seus interesses, o seu propósito na terra. Jesus foi para o céu e deixou aqui na terra o seu corpo, a igreja. E é através de homens que Deus opera maravilhas, se opera o seu reino, implanta o seu evangelho. E nós vemos claramente que Deus sempre opera com o mover divino e o mover humano. Significa que nós vamos orar por nossas famílias, nós vamos buscar de Deus para que aconteça este ano coisas maravilhosas na nossa família. Se você concorda, diga amém. Amém. Mas nós vamos aprender como caminhar segundo os preceitos de Deus. Porque, na verdade, o que o diabo fez não é nada tão grande assim, não. O que o diabo fez é o suficiente para nos cegar e nos levar para o inferno. E isso é muito tremendo. Alguém ir para o inferno, viver por toda a eternidade longe de Deus, é algo sem tamanho. Não temos como medir o quão grave isso é. Mas o que o diabo fez para que os homens estivessem cegados é muito pequeno perto do que Jesus fez para que os homens recebessem salvação. Muito pequeno. E a cegueira, a falta de entendimento das coisas espirituais, é algo simplesinho que poderíamos colocar dentro da palavra ignorância. A ignorância acerca das coisas de Deus faz com que os homens vivam pelo caminho errado, se acumulando de consequências, se embaraçando. E Jesus vem e ele, a Bíblia diz que Jesus é a luz dos homens. Significa, ele traz clareza. Essa é uma das formas de entendermos a obra de Jesus. Muito mais do que morrer na cruz, ele vem para trazer discernimento, luz, clareza e nos tirar das trevas. Então, fora das trevas, nós enxergamos as verdades e vivemos estas verdades, e a verdade nos liberta, e ao vivermos a palavra nós edificamos sobre a rocha, e sobre a rocha as tempestades podem até vir, mas nós não somos abalados. Então, muito mais do que orarmos, do que buscarmos, e vamos fazer isso, e precisamos intensificar isso, orarmos pelas nossas famílias, pedirmos a Deus, ó Deus, por favor, salva o meu familiar, ó Deus, por favor, melhora o casamento, ó Deus. Muito mais do que orar e pedir, nós vamos nos preparar para que o Espírito Santo possa operar em nós com luz. E eu vou te dar um exemplo simples. A partir do momento que eu entendo qual é o preceito básico de ensino da palavra do Senhor para os meus filhos, eu os livro de todo tipo de artimanha das trevas, na desobediência, na rebeldia. Não é que o seu filho nasceu diferente dos outros e o seu filho é rebelde. Não é que o seu filho nasceu diferente dos outros e ele não gosta de você, ou ele gosta de drogas, ou ele foi se encontrar com amigos errados. Não se trata de o seu filho ser diferente. Se trata das coisas que eu e você, como pais, precisamos cuidar no tempo certo, a fim de que o diabo não tenha essa brecha sobre os nossos filhos, e desta forma nossos filhos cresçam recebendo da palavra do Senhor. É uma questão de compreender, de saber, de aprender e de praticar o que a Bíblia diz. Naturalmente, que não é na força do nosso braço. Não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento experimental. É um conhecimento que vem do Espírito Santo. É uma sabedoria que, na verdade, não é uma pequena dádiva dele a nós. A sabedoria é a presença dele mesmo dentro de nós. E nós queremos, neste ano, estudar algumas coisas que vão nos abençoar profundamente nos nossos relacionamentos em casa. Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, filhos com pais, filhos, irmãos entre os irmãos, parentes e todo tipo de ensino bíblico, como, por exemplo, como conduzir nossas finanças, a fim de que terminemos esse ano e todos nós possamos dizer: Deus fez com que minha família prosperasse, crescesse, fosse vitoriosa em tantas áreas. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez na minha família nesse ano. Amém, meus irmãos? A primeira ministração desta série que eu quero trazer aos irmãos é: Deus é um Deus de memoriais. É tão importante isso aqui, irmão, porque é um marco. E eu não quero definir uma ordem prioritária, uma ordem de importância dessas ministrações, mas o Espírito Santo trará a nós ministrações estratégicas que vão nos ajudar, como o Veredas nos ajuda, como Criando Filhos à Maneira de Deus nos ajuda, como o curso Aliança nos ajuda, como tantos outros cursos, o curso de Finanças, tantos ensinos bíblicos que vão nos ajudar a alinhar nossos hábitos, nossos costumes com o que Deus tem de propósito. E isso será como constituir panelas, vasilhas corretas para Deus derramar tudo que Ele tem para derramar para nós como família nesse ano. Em Êxodo, no capítulo 3, nós começamos a ler no verso 14. Abra comigo a sua Bíblia. Ou melhor, irmãos, eu quero pedir, vamos acompanhar aqui na tela, porque assim você não vai gastar um tempo procurando. Nós vamos ler juntos o mesmo texto e eu vou conseguir ler todos os textos que nós temos para ler aqui hoje. Êxodo 3, de 14 a 18. Leiam comigo. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Versículo 16: Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. A palavra-chave desse trecho que eu separei é o que o Senhor diz lá no início: este é o meu memorial de geração em geração. E aí nós temos que entender o contexto. Deus deu, lá no tempo de José, uma palavra, os homens de Israel tomaram o corpo de José, o embalsamaram, não deixaram no Egito, e junto com aquele corpo eles tinham uma senha. A senha é essa expressão do verso 16: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Essa expressão, ela é uma senha que Deus deixou e foi sendo passada de geração em geração. Quando Moisés chegou diante do povo, a primeira coisa que Moisés disse ao povo foi esta frase: certamente vos tenho visitado. O contexto é um contexto difícil. Moisés era filho do rei, era filho de Faraó. Muitos conheciam a história de Moisés, muitos nem conheciam Moisés. E agora, de repente, aparece esse homem, anos longe daqui. Alguns o desconhecem, outros conhecem muito bem quem é Moisés, o filhinho da filha de Faraó. Como é que esse cara vem aqui e fala que vai nos resgatar em nome de Deus? Qual que é? A palavra do Senhor nos diz lá no texto com toda clareza, depois você estuda lá, que na verdade os anciãos ouviram Moisés dizer esta frase: eis que vos tenho visitado. E ela era um sinal que veio de geração em geração. Os anciãos guardavam aquilo. Na verdade, esta frase era exatamente o que Deus disse: o memorial para vocês. A primeira coisa que eu quero que você guarde bem, que Deus é um Deus de memoriais. Diga isso ao seu irmão: Deus é um Deus de memoriais. Esse aspecto de Deus, essa característica de Deus, eu e você precisamos conhecer. Nós precisamos ter o entendimento disso, que Deus é um Deus de memoriais. E Deus, lá no início do seu povo, estabeleceu um memorial, uma frase, uma declaração que trouxe salvação lá na frente. 400 anos depois, o povo ouviu Moisés dizer uma frase que só o povo sabia, só Deus poderia ter dito aquela frase a Moisés, e o povo falou assim: esse era o sinal que nós estamos esperando há anos. Eles pegaram o corpo de José, que estava embalsamado, e saíram do Egito. Que coisa fenomenal, impressionante, impactante. Deus trabalhar com um detalhe tão precioso de guardar uma promessa, de efetuar algo 400 anos depois por causa de um memorial. Em Êxodo capítulo 12, nós lemos do verso 12 ao 14: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por... o quê? Memorial. Que dia é este? Que dia é esse, irmão? Páscoa. O dia da saída do povo de Israel do Egito, o dia em que eles imolaram um cordeiro, comeram a sua carne, comeram os pães ázimos e saíram do Egito apressadamente. Dia de Páscoa. E o Senhor diz: esse dia será para vós como memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus tem uma forma perfeita de procedimento através de memoriais. É impressionante isso, irmão. E talvez a gente nunca tenha dado tanta atenção aos memoriais. É uma forma tão importante de Deus trabalhar que o texto sagrado é um memorial. Lá em Êxodo, no capítulo 17, verso 14, nós lemos: então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memorial num livro. Que livro é esse, irmão, que Moisés escreveu? O que que Moisés escreveu? A Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Escreve, Moisés, como um memorial, ou para memorial num livro. E relata aos ouvintes de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus é um Deus que trabalha com memoriais. E a própria palavra do Senhor é um memorial. O verso 15 diz assim: pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou Jeová Nissi. Sabe o que significa Nissi? Jeová Nissi significa: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Uma bandeira não é outra coisa senão um marco, um memorial, algo, um estandarte, algo como o estandarte que nos lembra de toda uma história. Só tem uma coisa que impede a questão do memorial. No versículo 16 nós lemos: E disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Moisés edificou um altar, chamou de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, porque o Senhor tinha declarado a ele, escreve tudo isso como um memorial. E logo em seguida ele vem e diz: jurou o Senhor que fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque na Bíblia é o símbolo da carne. Amaleque, ele representa a carne. E o Senhor diz que faria guerra contra Amaleque de geração em geração. Houve um tempo que o Senhor matou Amaleque com toda a sua família e acabou. Poderia ter acabado isso. Mas ele disse que era de geração em geração, porque Amaleque significa a carne. E aqui o Senhor nos introduz algo importantíssimo, irmão. Que é a nossa carne que é o centro da pecaminosidade. É a nossa natureza pecaminosa que nos distancia dos memoriais. De vivermos como Deus nos chamou para viver, por memoriais. Os orientais, eles são mais espirituais do que nós. É natural do oriental ser espiritual e ver com olhos espirituais todas as coisas. Por isso, tantas religiões orientais que operam com muita facilidade as coisas espirituais. E eles são o povo de maior referência de memoriais. Você quer ver um povo que para tudo tem um memorial? O povo oriental. Você quer ver um povo que para tudo tem um ritual? O povo oriental. Nada é feito de qualquer forma. Tudo que vai se fazer, se faz com um ritual que é um memorial de valores, de história. Os memoriais são elementos espirituais tão poderosos que o Império das Trevas sabe muito bem disso, e todos que estão muito envolvidos com o mundo espiritual trabalham, conscientes ou não, com memoriais. A palavra do Senhor é um memorial, o inimigo contra isso é a nossa própria carne, e até os americanos herdaram dos cristãos, assim como os orientais na questão espiritual das trevas, os americanos herdaram dos peregrinos lá, dos peregrinos daqueles que implantaram a nação americana, cristãos ingleses, o hábito e o costume de memoriais. Um pouquinho que você conhece da cultura, você descobre que o americano é um sujeito que ele é fiel e zeloso demais com memoriais. O brasileiro não. Nós brasileiros, nós somos frouxos demais. É impressionante como que nós não nos atentamos para memoriais. Você quer ver uma marca disso? Grande parte das pessoas falou assim: não quero nada do meu aniversário, nada do meu aniversário. Não, eu não gosto, sabe que eu não gosto que ninguém fique me ligando, eu não gosto de ficar ganhando presente, eu não gosto de festa, eu não gosto, eu queria ir para um lugar sozinho, ficar longe. Isso porque está no nosso espírito, está na nossa alma, uma rejeição a memoriais. Pois é bíblico que você dê uma festa. Por memorial ao Senhor, eu estou celebrando mais um ano de vida. É verdade, irmão. A data do nosso, as datas da nossa nação. Você já viu um povo tão frio com as datas da nossa nação? Com os memoriais? Como vamos perdendo os memoriais da família, irmão? Não vamos tendo tempo, não vamos dando valor, aquilo vai passando. Estou te ligando, hein? Lembrei, viu? Lembrei. Mas é uma coisa assim tão. Tinha que comprar um presente. Meu Deus, comprar um presente? Não, estamos gastando demais, não sei o quê. A gente não tem esse hábito, essa cultura de memoriais. Mas eu quero dizer a você: Deus, o nosso Deus, é um Deus de memoriais. Não tenha dúvida. As vestimentas especiais eram memoriais. Olha o que está escrito em Êxodo 28. Êxodo 28, versos 29 e 30, nós lemos assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. O verso 30 diz: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. A vestimenta do sacerdote tinha umas pedras, as 12 pedras das 12 tribos, aqui no peitoral, e aquilo era um memorial. A indumentária do sacerdote é um memorial. E foi Deus que constituiu isso. As ofertas são um memorial diante de Deus. Leia o capítulo 30. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Verso 16: e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que o sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Quando você trouxer hoje aqui dízimos e ofertas, você vai trazer um memorial. Sabe o que significa, irmão? Que no céu tem um memorial, um pilar, tem algo que marca, que estabelece, que visualiza para todo mundo espiritual: o Senhor é o meu sustentador. A oferta e o dízimo é um memorial. Por isso eu digo: não venha de qualquer jeito, não venha de qualquer forma, venha solenemente, venha cultuando o Senhor. Você está estabelecendo no mundo espiritual um memorial. Os demônios passam, tem um memorial lá. Os anjos passam, tem um memorial lá. O Senhor olha o altar, tem um memorial seu. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, você vai semeando isso no seu coração, regando isso no seu coração. Eu vou trazer no altar uma oferta ao Senhor hoje, que será um memorial. Eu não vou contribuir, eu não vou colaborar, eu não vou tirar um realzinho, porque não dei, semana passada não deu oferta, hoje eu vou dar. Não, eu quero, em todas as vezes que eu trouxer meus dízimos e minhas ofertas no altar do Senhor, na verdade, toda vez que eu cultuar ao Senhor, eu quero trazer no altar do Senhor um memorial. O descanso, os hábitos saudáveis são memoriais diante do Senhor. Veja o que está escrito em Levítico 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial. Com sonido de trombetas, uma santa convocação. Verso 25, nenhum trabalho servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. O que é o descanso? Um memorial. Se amanhã você vai descansar, é feriado para você, comece o dia, Senhor, este dia é um memorial ao Senhor. Significa que o Senhor está cuidando de mim, significa que tu és o meu descanso, que eu vou curtir esse dia, que eu vou curtir esse sol. Eu me lembro uma vez que eu estava com os irmãos, eles nos apanharam no aeroporto, numa cidade nos Estados Unidos, e aquele irmão, e era o vidro, estava fechado, tinha um ar-condicionado aquecendo um pouquinho, porque estava frio, e de repente o sol foi chegando, e aquele irmão toda hora abria o vidro e punha a mão para fora assim. Aí ele abriu o vidro de novo e põe a mão para fora. Eu perguntei assim, por que você põe a mão para fora toda hora? Ele falou assim, nós saímos de algum tempo, meses de neve. E agora quando eu ponho a mão para fora e vejo o sol, e sinto o vento, eu posso abrir a janela. Isso é maravilhoso para mim. Eu me lembro do dia e fico agradecendo, obrigado Senhor, porque o sol está presente. E aquilo me marcou, porque todo o tempo, em todo o tempo, sou eu e você que vamos parar. Que dia lindo, Senhor, que o Senhor nos deu. Eu e você que vamos acordar, eu, ao invés de pensar nas dificuldades, pensar nos problemas, nós vamos dizer, Senhor, que sol lindo, maravilhoso o Senhor me deu hoje. Senhor, que dia maravilhoso de descanso. Enquanto alguém estressar nessa vida, que droga de feriado que eu não posso faturar, eu estou perdendo, eu tinha que visitar cliente. Alguém que tem o Senhor como Senhor vai dizer assim, esse é o dia que o Senhor fez, é um memorial da sua graça, do seu sustento, do descanso, porque os dias de descanso são memoriais, irmão. Não temos desculpa. Amanhã eu e você poderemos dizer, Senhor, louvado seja o teu nome por esse feriado. E se você vai trabalhar amanhã, provavelmente terça-feira você descansa e você vai começar o dia, Senhor, esse dia é um dia de memorial. Se você trabalha no sábado, ouça o que eu estou dizendo, você trabalha no sábado, sábado é errado, aquela coisa toda, todo sábado, trabalhando, você vai dizer, Senhor, eu vou transformar o meu sábado num dia de descanso, num memorial para o Senhor me dará um trabalho, um emprego em que o sábado eu descanso, e o domingo eu tenho tempo para o Senhor, e eu vou celebrar esses dias como memoriais ao Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor por isso. Em Números, no capítulo 10, nós lemos, versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre o sacrifício de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. As festas do Senhor são um memorial. Nós vamos celebrar a festa da Páscoa. Que memorial que é? É na verdade o memorial que celebramos todo primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor, até que ele volte. Celebrareis a minha morte até que eu volte. É a Páscoa. Quando celebramos tabernáculos no final do ano, lá em setembro, nós estamos celebrando o quê? Senhor, esse é um memorial para mim. Esse ano o Senhor me deu uma plantação, o Senhor me deu frutos, eu estou descansado, o Senhor abençoou minha plantação, o Senhor me abençoou minha colheita. Louvado seja o teu nome, são memoriais. Eu estou aguardando chegar setembro, porque toda vez que chega setembro, Deus faz algumas coisas maravilhosas na minha vida. Deus me leva para uma viagem maravilhosa, Deus me mostra os frutos, eu passo o restante do ano a partir de tabernáculos vendo os frutos e me deliciando os frutos que Deus está dando durante o ano. É um memorial para mim, irmão. Deus é um Deus de memoriais, e nós somos estúpidos, ignorantes, tolos, se continuarmos vivendo sem prestar atenção naquilo que Deus presta atenção. É verdade, irmão. O altar do Senhor, em Josué capítulo 4, veja o que o Senhor diz, capítulo 4, verso 5 de Josué, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Irmão, todo altar ao Senhor é um memorial ao Senhor. Quando você sai da sua casa e quando você vem aqui cultuar o Senhor, você está levantando um altar de louvor e adoração junto com os irmãos. Quando você acorda de madrugada e se ajoelha lá na sala, em qualquer lugar, quando você andando pela rua para e busca o Senhor, você está levantando um altar de adoração ao Senhor. E na verdade, sabe o que está acontecendo? Você está levantando um memorial nas regiões celestes. Eu sou do filho do Deus Altíssimo, eu sou adorador do Deus Altíssimo, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu estou nele, Ele é tudo para mim, Ele é a minha fonte, eu sou dele. Memoriais, irmão. Não olhe para um culto nunca mais. Ah, eu estou tão desanimado. Ah, o pastor disse que tem culto. Ah, o culto vai terminar tarde. Nunca mais olhe para o culto com esses olhos carnais. Olhe para o culto como uma oportunidade preciosa, impagável, maravilhosa, imperdível, de levantar outro memorial diante de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Olha o que o Senhor diz em Esdras capítulo 6. Então o rei Dario o decretou, e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Acbatana, a capital que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial, que dizia assim, verso 3, no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes, e a sua altura será 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, e assim ele continua lendo o memorial. Sabe o que eu vi nisso aqui, irmão? Toda vez que você escreve seu diário, hoje Deus fez isso. Senhor, estou orando por isso. Senhor, o Senhor precisa me responder isso aqui. Senhor, estou aprendendo isso. Toda vez que você escreve o seu diário, você está escrevendo um memorial. Já há alguns anos o Senhor tem me feito reler a agenda de oração, a agenda de compromissos que eu tenho durante o ano. Chega o final do ano, eu vou lendo cada página, cada dia, e eu vou me lembrando do que o Senhor fez, eu vou me lembrando do que eu orei, eu vou me lembrando por quem eu orei, eu vou me lembrando das coisas que o Senhor já executou, eu vou me lembrando das coisas que faltam ainda. Aquilo é como um memorial, e a Bíblia está cheia de memoriais, mas eu e você, na nossa vida, nem sempre vivemos assim. Se os memoriais são tão estratégicos para Deus e para o seu povo, eles deveriam estar presentes na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 56, verso 5. Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Deus é um Deus que providencia memoriais para mim e para você. Em Malaquias, no capítulo 3, verso 16, nós vemos uma verdade espiritual. Aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Um memorial que Deus estabelece, que afeta a nossa vida espiritual, que afeta nosso futuro, que afeta nossa história nas regiões celestes. Você está entendendo, irmão, que memorial é um elemento que Deus usa e que é estratégico, vital e importante demais na obra do Senhor? Os memoriais são marcas espirituais vitais. E a palavra do Senhor diz que quem não tem memoriais tem um sinal de impiedade. Salmo 34, verso 14, está escrito: aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Desarraigar da terra os memoriais dos ímpios. Sabe algo de maldição para um ímpio? Não terá memoriais. O diabo trabalha intensamente nas famílias, nos casamentos, no relacionamento com filhos, para desarraigar os memoriais. Eu não quero me lembrar daquele tempo, eu não quero me lembrar daquela pessoa, eu não quero me lembrar desse assunto. Esqueça isso, eu não quero que isso venha à minha mente mais. Some, já passou, eu não quero voltar atrás. As pessoas envolvidas pelos laços do diabo não querem guardar memoriais. É uma paga da impiedade. A história de uma pessoa que guarda memoriais, ao contrário deste versículo, é uma história de vitórias. Olha o que está no Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. O Senhor Jesus estabeleceu em Lucas 22:19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória, em memorial de mim. O Senhor está nos dizendo nessa noite: eu trabalho através de memoriais. Como estão os memoriais da sua vida? A bondade, as obras de um coração bom se tornam memoriais para o Senhor. Atos 10. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Toda vez que eu e você ofertamos, toda vez que eu e você abençoamos alguém, toda vez que eu e você, não esperamos, a igreja tinha que fazer isso, a igreja, você vai lá e ajuda alguém, suas ofertas, suas esmolas, tudo aquilo que você faz, se torna um memorial diante de Deus, irmão. Deus é um Deus que olha para memoriais e toma atitudes. Você vai em 4 de julho na América, esqueça se você vai se reunir com um empresário, se você quer fazer compras, se você quer fazer negócios, esqueça. 4 de julho é um dia de memorial para tudo. E todos se concentram no memorial. Sabe o que o Senhor está dizendo? Estabeleça um memorial diante de mim, que eu paro e paro tudo e olho só para o teu memorial. Estabeleça uma oferta no meu altar como memorial. Eu vou parar essa semana e vou olhar para o teu memorial. Deus é um Deus que trabalha com memoriais. E eu e você precisamos mudar nossa cultura. Precisamos mudar nossa forma de viver a fim de estabelecermos memoriais. Em Deuteronômio capítulo 19, verso 4, o Senhor diz assim: este, pois, é o caso no tocante ao homicida, que se acolher ali para que viva, aquele que involuntariamente mata. Não, não é esse texto, não. Deuteronômio 19, 14. Desculpem, está errado aí. Deuteronômio 19, 14. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores, na tua herança que receberás, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Sabe uma ordem direta do Senhor? Não remova os memoriais. Não remova os marcos. Não remova os pilares do teu próximo, dos teus antecessores, dos teus pais, diz outra versão. Não remova os memoriais. Em Jeremias 31, 21, o Senhor diz assim: ponte marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste, regressa. As virgens de Israel, regressa a estas tuas cidades. Oséias 5, 10, nós lemos: os príncipes de Judá são como os que removem os marcos, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Você consegue entender, irmão, com todos esses textos que estamos lendo, que Deus é um Deus de memoriais? Que talvez nós nunca tenhamos parado para aprender sobre memoriais e ver desta forma. Você consegue entender que provavelmente nossa vida diária, nossa cultura, nosso jeitinho de tudo no improviso, tudo de qualquer jeito, a gente não consegue ser fiel ou ser fiéis aos memoriais? Na verdade, nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que atropelar tudo. Eu não posso parar para isso, não. Eu tenho que correr, eu não posso. Não dá tempo. E uma das coisas que o Senhor tem me falado tanto nesses últimos tempos: você precisa se planejar, você precisa se organizar para que você tenha tempo de pensar nas coisas, para que você tenha tempo de me ouvir, para que você tenha tempo de preparar, para que você tenha tempo de estabelecer as coisas com antecedência, para que você tenha tempo de caminhar na forma que eu quero que você caminhe, para que você tenha tempo de estabelecer memoriais. Se tem um ensino que eu e você precisamos tomar para nós, de todo o coração, com relação à nossa vida e nossa família, é o ensino dos memoriais. O povo de Deus tem datas específicas, como, por exemplo, aos 13 anos, chama o filho e reúne a comunidade e estabelece um memorial. Hoje é o dia do seu bar mitzvah. Filho, publicamente eu declaro, tu és meu filho querido, eu tenho muito prazer em você, você aprendeu toda a lei do nosso Deus, e eu estou te abençoando para prosperar. A partir de hoje, você tem a minha bênção para conviver com a sociedade, para se envolver em todas as coisas e prosperar. E aquela criança tem um memorial. Ela tem uma roupa, ela tem a fotografia, ela tem um selo, ela tem um livro, ela pega a Torá pela primeira vez e ela tem um memorial. Um dia, o meu pai me abençoou para prosperar. O resto da vida, aquela criança, aquele adulto, se lembra de um memorial. Hoje é o dia de aniversário do meu bar mitzvah. Nós somos muito atrapalhados, nós somos muito bagunçados, nós somos muito de qualquer jeito, irmãos. E se tem algo que o Senhor quer que eu e você cuidemos nesse ano, para criarmos vasilhas que o Senhor vai encher de bênçãos, são os memoriais da nossa vida. Quais são os memoriais que você tem da sua família? A tecnologia tem nos ajudado tanto. A gente tira fotos, mas ao mesmo tempo, essas fotos ficam lá. A gente finge que tem um memorial. Fica lá. Tem fotos que o resto da vida você nunca mais vê. Está lá. E agora no computador, fica lá. E você, perdi o CD, perdi o disquete. Deu um vírus, apagou tudo. A gente filma. E poderia nos ajudar tanto nos memoriais, mas acaba fazendo um trabalho inverso. De nos fazer, não dá tanta importância. Quais são os memoriais da sua família? Quais são as datas e os acontecimentos marcantes e importantes da sua família? Quais são, irmãos? Para nós maridos. É hoje, né? É hoje. Quantos anos? Casado? Não, não é 15, não, 16. Ué, peraí. Ah, é. Ó, já estava esquecendo. Meu irmão, não esqueça, irmão. É uma confusão. E a nossa tendência, para não falar a minha tendência e ficar feio para mim, a nossa tendência é de deixar passar. E aí vem uma coisa assim, diz assim, não vou gastar dinheiro com isso não. Eu preciso economizar. Pois se Deus é um Deus de memoriais, Ele vai me dar condições de, nesse ano, celebrar alguns memoriais. Como devo celebrar? Irmão, dá uma ouvidinha aí no seu marido, na sua esposa, no pessoal ao lado. Amém, irmãos? Amém. É verdade, irmão. Quais são os memoriais da igreja? Nós estamos estudando o módulo 4, a história da igreja. E esse estudo está nos ajudando a nos lembrar dos memoriais da igreja. Quais são os memoriais da igreja? Quais são os memoriais da nossa igreja local? Ah, não lembro, não sei. Ah. Nós temos um desafio nesse ano. Levantar os memoriais da nossa vida como igreja. É verdade, irmão. Alguns anos atrás, Deus me fez escrever na minha Bíblia datas e acontecimentos. Então eu me lembro do que aconteceu dia 4 de setembro de 2003. Que coisa, meu irmão. Que coisa violenta o Senhor fez naquela data, que antecedia o início da nossa caminhada como igreja local. Quais são as datas da nossa vida como igreja? Nós vamos levantar isso. E nós vamos celebrar os memoriais da nossa vida como igreja. Quais são os memoriais da nação? Quais são os memoriais da sua história pessoal? Nessas datas que eu tenho anotado, o Senhor me fez anotar dia, local e coisas que aconteceram. E de vez em quando eu vou nessa Bíblia lá e eu releio aquelas datas. O dia em que o Senhor falou comigo, eu estava numa sala, na casa dos meus irmãos em Worcester. Tinha neve por todo lado, eles foram embora e me deixaram sozinho naquela casa um dia inteiro, adorando o Senhor no meio de com um piano e amar maravilhoso de cauda. A neve lá fora, que dia memorável. E eu me assentei no chão, no meio do louvor, e o Senhor falou assim: você é Zorobabel. Naquele dia eu nem sabia que Deus ia estabelecer a igreja, mas aquele dia é um memorial para mim. Eu nunca mais me esqueço daquele dia. Fomos o ano passado lá naquela casa, eu fiz, não era na casa dos irmãos, já era outro lugar, mas eu fiz questão de tirar algumas fotos daquela sala com aquele piano para ter registrado meu memorial. Quais são os seus memoriais da vida pessoal? Dia tal Deus fez isso. No ano tal, Deus fez assim com a minha vida. Quais são os memoriais? Pode deixar. Quais são os seus memoriais de relacionamento com Deus? Em 1996, eu tinha um Monza marrom. Foi o primeiro carro que nós adquirimos casados. Nós ficamos uns 3 anos... Não. Foi em 96 que nós compramos o carro, nós casamos em 91, nós ficamos 5 anos sem carro. E em 1996 nós compramos um Monza marrom. Carro bonito, todo arrumadinho, confortável, os vidros esverdeados, o que havia de mais equipadinho lá. Que coisa linda que é carro. Eu estou falando que eu me lembro. E o meu estúdio ficava na rua General Andrade Neves, no Gutierrez. E naquele dia eu desci o estúdio, entrei no carro que estava estacionado, e eu tinha saído de uma música, estava trabalhando numa música, e na hora que eu entrei no carro, o Espírito Santo me visitou, e eu lembro que eu olhei pelo retrovisor para sair na rua, e quando eu olhei para o retrovisor, foi o exato momento que o Espírito Santo falou comigo. Eu me lembro que o Senhor falou naquele dia, eu me lembro o que aconteceu no meu coração, eu me lembro da emoção que eu tive naquele dia. Aquele dia é um memorial da minha vida de relacionamentos com o Senhor. Eu me lembro em cada casa que o Senhor me fez morar, de noites madrugadas, tempo de oração, de adoração? Quais são os seus memoriais de relacionamento com o Senhor? O Senhor quer que eu e você resgatemos um histórico, um memorial diante dEle. E eu quero pedir a você um exercício. Distribua, por favor, Marconi. Você vai receber uma folha, irmão. E o que eu estou compartilhando com você hoje é um estudo. Você crê e constrói sobre a rocha, ou você ouve e constrói sobre a areia? Você crê e vai experimentar algo de Deus sobrenatural, que o Senhor Espírito Santo vai te fazer lembrar de um memorial, e ao se lembrar daquele memorial, o Espírito Santo vai trabalhar de tal forma no seu coração, que o Senhor vai fazer obra poderosa na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, nos seus relacionamentos. Creia nisso, o Senhor vai trazer algumas experiências sobrenaturais na sua vida com os memoriais. Quero esperar que todos tenham recebido essa folha. E eu vou explicá-la. E nós vamos orar ao Senhor. Uma das possibilidades mais fortes é de que essa folha fique dobrada na sua Bíblia. Ou que de repente você pegue ela para ler, escrever alguma coisa, mas ela fique mais tempo na gaveta, na prateleira, na mesa. Mas faça um propósito diante do Senhor: eu quero trabalhar isso nesses próximos dias. Senhor, eu entrei no ano da família. O Senhor vai trabalhar na minha família de uma forma especial. E eu quero começar dessa forma que o Senhor está orientando. Eu quero aprender, eu quero cultivar, eu quero exercitar os memoriais. Alguém está sem folha? Irmãos, quem é casado pode distribuir, talvez tenha sido pouco o número de... O casal fica com uma folha e nós distribuímos para os que ainda têm, estão sem. Mas alguém está sem? Amanhã essa folha vai estar à sua disposição lá no site da igreja. Então amanhã você, precisando, saiba que vai entrar lá no site, lá na primeira página vai estar lá, memoriais. E você pode entrar e copiar essa folha. Todos agora têm a folha? Falta uma folha, eu tenho uma aqui, olha. Vem cá, Marcos, tem mais uma aqui. Você tem lá no canto esquerdo um lugar para você pôr o seu nome. E você virá numa caminhada anotando uma data e o que aconteceu naquela data. Não é um diário, você pode escrever um diário num outro livro. Vale a pena você separar uma agenda, um caderno, para você escrever nas coisas que o Espírito Santo vai te fazer lembrar da sua vida. Mas aqui você põe o título, o que aconteceu. Na data tal, me aconteceu isso. E procura fazer isso numa ordem cronológica. Para que isso seja viável, faça um rascunho antes de anotar aqui. Se acabar lá o quadrinho, na última fileira, você tem essa folha para você tirar outras cópias. Você baixa na internet para você tirar outras cópias. E não importa quantas folhas você vai escrever, mas faça esse exercício. Meus memoriais. Você pode, por exemplo, pegar uma folha só de memoriais da família. Uma folha só de memoriais do seu relacionamento com o Senhor. Ou, de repente, você quer fazer tudo num roteiro só. Eu vou colocando as datas, os acontecimentos, não importa se é uma questão pessoal, meu relacionamento com o Senhor, família. Você vai decidir como você vai colocar isso. Mas se você for para diante do Senhor dessa forma, com esse propósito, o Espírito Santo vai te trazer discernimento e você vai ter uma experiência maravilhosa. Eu tenho um memorial no ano tal, no dia tal, me aconteceu isso. Senhor, eu estou me lembrando disso. E não vá com pressa, não vá fazer tudo amanhã para me entregar essa folha, ou tudo no domingo de tarde, porque domingo de noite vai entregar a folha. Faça isso com tranquilidade. Mas também não fica até o ano que vem, falou assim: não, pastor, o senhor falou que era tranquilidade, então daqui a 2 anos eu termino. Não, irmão, vá para diante do Senhor nesses dias, com jejum e oração, e comece a anotar os memoriais. Você terá que parar para rir. Você terá que parar para chorar. Você terá que parar para se quebrantar diante do Senhor. Você terá que parar para orar diante do Senhor. Mas você não tem ideia do que o Espírito Santo vai fazer com você, estabelecendo memoriais. Se Deus é um Deus de memoriais, se Deus faz o que Ele disse que faz com os memoriais, você vai levantar diante dEle os seus memoriais. É possível, irmão, que você tenha que escrever aqui, no dia tal, no ano tal, me aconteceu aquela tragédia. No dia tal, no ano tal, me aconteceu. Não, eu não queria lembrar disso aqui não. Isso aqui não pode deixar fora não, pastor? Não, não deixa fora. Pode ser que seja algo que você não queira se lembrar, mas você vai pôr aqui. Senhor, está aqui. Se nesse episódio não tem uma marca de que a tua graça sobrepujou o pecado, a desgraça, a intervenção do maligno, a seta, o dardo, virá uma marca do Senhor nesse memorial aqui, Senhor. O Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida e na sua história. E nós vamos pedir ao Senhor, o Senhor vai nos dar alguns memoriais que você nunca mais vai esquecer. Pastor, hoje eu preciso ir a tal lugar, porque hoje é o meu memorial com minha esposa, com meu pai, com meus filhos, com o meu Deus. E Deus vai estabelecer alguns marcos na sua vida, que vão guiar sua agenda, suas prioridades, e que vão revolucionar seus relacionamentos com pessoas. Porque se Deus é um Deus de memoriais, se Deus trabalha com memoriais, se o justo, o próspero tem memoriais diante do Senhor, nós vamos levantar memoriais da nossa família, da nossa vida pessoal, nosso relacionamento com o Senhor, da nossa igreja, e nós vamos celebrar esses memoriais diante do Senhor. Sabe por que o diabo odeia memoriais? Porque o diabo só trabalha com trevas e mentira. O diabo não trabalha com verdade. E mesmo que a verdade seja algo terrível que aconteceu, você vai dizer: Satanás, eu celebro como Jesus celebrou a morte. Porque acima da morte tem vitória. E o Senhor vai trazendo à memória todas as coisas que Ele quer trabalhar na sua vida. Fecha os teus olhos, irmão. Não preencha a ficha, a folha. Faça algumas cópias dela. Comece escrevendo no rascunho. E eu quero pedir que cada irmão traga a mim suas folhas. Você não precisa trazer domingo que vem, mas não pode também deixar para o ano que vem. Eu quero conhecer seus memoriais. E eu quero orar por você. E eu quero orar por esses alvos diante do Senhor. E eu quero caminhar com você para nós sermos um povo que tem uma outra cultura, a cultura de Deus. Não é a cultura americana, que não serve nada para nós. Não é a cultura oriental, por mais que eles sejam bons nisso. Não queremos isso. Nós queremos a cultura de Deus, de estabelecer marcos, memoriais, celebrá-los, ver a intervenção do Senhor e sermos um povo que age diferente, que pensa diferente, que sente diferente, que caminha diferente, que vive diferente por causa da presença do Espírito Santo. Ore ao Senhor nesse momento. Talvez a sua oração mais intensa seja: Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Mas um coração rendido ao Senhor encontrará respostas, moveres, vitórias do Senhor. Um versículo bíblico que nós podemos evocar e que certamente sela toda esta verdade, toda esta ministração. Que a palavra do Senhor diz: ensina-me a contar os dias. O salmista declara: ensina-me a contar os dias, para que eu alcance coração sábio. Quem sabe alguém da sua casa, da sua família, será profundamente visitado pelo Espírito Santo, porque você vai se lembrar de um memorial. E você vai se tornar um canal, um ministro de Deus, para trazer uma nova marca naquele memorial, a marca da graça de Jesus. E qualquer que seja o memorial que ficou estabelecido pelo maligno, a sua vida, a sua história, a sua mente, a sua alma, a graça de Jesus será derramada. E você e eu teremos memoriais diante do Senhor, que serão preciosos para celebrarmos a vida inteira. O feriado de amanhã é um memorial. Esse culto que prestamos ao Senhor é um memorial. Quantos cultos memoráveis, quantos memoriais inesquecíveis o Senhor já me fez ter nesta vida, cultuando a Ele, sozinho, com a minha família, com a igreja do Senhor. Quantas ofertas, dízimos no altar do Senhor, quantos memoriais, Senhor, eu tenho levantado diante de Ti. E é por causa desses memoriais que a Tua graça está me fazendo colher tantos frutos maravilhosos, porque o Senhor olha para eles e se lembra da aliança, do pacto. Ensina-nos a levantar memoriais, a resgatar memoriais. Oh Senhor, faça isso. Bendito seja o Senhor. Algo que o Espírito Santo está falando a você, se há algo que o Senhor está te fazendo pensar e sentir, que te leva a um caminho, a uma esperança de algo novo do Senhor, fresco, do Espírito Santo na sua vida, eu convido você a ficar de pé e a adorá-lo. Você quer, nesta semana de jejum e de oração, última semana dos nossos 21 dias, buscar um mover novo, específico do Espírito Santo na sua vida pessoal, sua vida familiar.